vocês ainda para autorização, talvez? É só para Aracaju, qual a subida que espera, senhor? Acima do 190, sai da boca, transição Caju, abaixo, sai da Código. Acima tiver o 230, então Puca Caju, é, só quer que chame mais próximo para cópia? Não estou se planejando o sistema, qual horário de plano? É, os 32, eu chamo mais próximo, senhor, obrigado. Aristão. William. Alô. Alô, lá, fechado. Sim, senhor Chanel 63, no 3, mantenha o ponto de espera. Está visto agora no lado 70. 970, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, 970. Solo 0100, libere a direita, solo 1211, agiliza nas manobras por gentileza. Direita 211, boa noite, 988. 5, usando a posição 5 para puxa, acionamento. 3305, autorizado, puxa, contato. 3305. Salvador, uma boa noite, 1888, livrar na Fox. 1888, boa noite, taxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1888. Repouso, lado social. Na RMA 3, 1, 3, alinha e mantém pista 1 no 0. Táxi azul 4980, uma centena a bordo, 3h30, alterna Marcel. Autorizado táxi Índia, ponte para dono 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, Krengal 1 no 0 no 9. Chamar a torre, obrigado. 70, solo 02, libera direita, solo no 21, decimal 1. 21, 2, 19, 70. Taxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, o 970. Oi, boa noite, eu sou 4980, não pode esperar. frente, azul 4970, após a rolagem do Airbus da Avianca, Lima tem. 4980, após a Lima tem. Próxima, Juliette, 1882. JT605, mantém a posição e aguarda nova autorização para puxo. Mantém a posição e aguarda, JT605. Tá mantendo, JT305. 1888, Juliette, mantém no zero. Juliette, pro 10, jogou a 888. M3-1-3, decola ao 04, chame controle em 120, corrigindo, 119-35, bom voo. Agora controle 119-35, chame M3-1-3, boa noite. Oi, Juliette, voo 970. Voo 970, Juliette, portão 02. 10-2, 970. 3305, coordenando que solo se equipa em saxar da guarda, autorizado push, porta. 3305. Azul 4980, livre decolagem, pistão no zero, vento no 30 graus, 79. Luciano. Decola 07, chame agora o controle 19 em 119.35, tenha um bom voo. 1935, bom trabalho. Geral 9973 com fins, autorizado via Pesoluno 0, Bulgária, Pesoluno 6, nível 360, saída da aérea, transição módica, transponder 5031, confirmando curva direita, por exemplo. Após a Pesoluno 516. Na saída da Elza, transmissão módulo 031 transponde, federal 9973. Volta, puxa, federal 9973. Operacional. Boa noite, continua a aproximação. Informe Baixada de Tramado. Já confirmo, já estabilizou algum campo? Boa, positivo, já estabilizou. Pulão 170, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 8 nós, atento à pista molhada. Sim, que repouso, pista 10, voo 170. Boa, né, com 097, abaixo. 097, aborda isso? Afirmativo, alterna Fortaleza 330. Então, 3305, autorizado táxi em Índia, ponte perto da 10, torre 198, sinal 95, legal 10, 19. 3305. 89, 130 com 8. Ok, obrigado. Paulo Salvador, muito boa noite, Rio 5972, quem está bravo para a autorização? Rio 5972, aguarda um minuto para a copa, prepara a saída da Euleda aí. Aguardando da Euleda a saída. Mantém pistão no 03305. Ali mantém 103305. Bravo Salvador, boa noite, Azul 2774, dente da informação, Bravo. 2774, corpo seguro, aguarda cobre, saída coral. Dente, aguardando saída provável coral, Azul 2774. Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, 1970. Então 3305, decola zona 3, chame agora o controle, 1935. 1935, pode ser mais. Está 3178. Então 3178, visual no campo? Sem mantido. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 7 nós, atento à pista molhada. Salvador, é o Oceano 6224, autorização Aracaju. Pelo menos 24, só um minuto. Pelo menos 24, pronto, copo. Prossiga. Autorizado 90, Aracaju. Uff, imensa, sai da Conde. Com curva à esquerda após a decolagem, transponda 0260. Ok, 190 para Aracaju, saída Conde, curva esquerda, pista no 00260, 6224. É, volta pro Xenar. Chama lá. E o sinal 02, pronto, copo? Afirmativo. E o sinal 02, galera, autorizado, VP9857, nível 360, saída da Elza e de Irume, curva direita após a decolagem, transponda 5035. Aqui é o 3306, o galeão do Galeão, operador da venda 8, direita, 503. Volta pro Chico. Isso, Cronça 2. Salvador Brown, good evening, Azul 4, Azul 5001, Donate Charlie, de Guarulhos. Azul 5001, negativo de copy, standby. Azul 2774, ponto copy. Prossiga, Azul 2774. Autorizado, ponto seguro. Movimento 77, terra aérea, pós direto. Nível 180, saída coral, curva direita, pós decolagem. Transponda 0263. Por gentileza, poderia repetir, foi interportado para o 2774. Azul 2774, firme, porto seguro, autorizado, vírgula 577, Raira, após direto. Nível 180, saída coral, curva direita, transponda 0263. Ok, autorizado no 80, porto seguro, pela Golf 677, Raira, saída coral, decola da 10 com curva direita, transponda 0263, 2774. Volta, puxa. Voltará, o Azul 2774. Azul 500, Azul 5001, Red Cop. Go ahead, sir. Azul 5001, Guarulhos, Flyhelpers 110, Flight Level 360, Sahel Departure, and Motiva Transition. Turn left, and take off. Call code 5033. Can after departure 201. Direita, solo no 21, décima 1. Direita 21, 1, 3078. Azul 5001. Okay, and the control frequency 20.1. Negative, 109, décima 35, the path control. Solo 3078, tribulando 6. Departure runway 10, dial, and then Motiva. Squawk 5033 and Salvador departure in 119.35. Azul 5001. Very positive push, so that's 0-0. Dan 3178, Alfa Juliette, botão 05. Alô, Dan 3178? Dan 3178, 178, Alfa Juliette, plantão 05. Alfa Juliette, 05, para 3178. Solo azul 2774, em frente ao terminal de carga, para o puxa acionamento. Vou esperar o 9973, agora. Hoje, azul 2774, aguarde o número do setor, tem uma aeronave à direita, aguardando. Aguardando, azul 2774. Tem um problema aqui no fone de ouvido, senhor. Precisa de mais 2 minutinhos para reiniciar, tá? Gente, já está totalmente pronto, o federal e a guarda para o busca, hein? 2774, autorizado push. Desculpe, azul 2774, autorizado push, boa tarde. Gente, vai iniciar o push azul 2774. Alô, Salvador, Oxalé 6224, na ponte 03, solicita push-back de acionamento. Autorizado push-back, Oxalé 6224, porta Frontax. Chamará como pronto para dar, Oxalé 6224. Ô, Salvador, é o 6224. Ajudar a gente aqui, o pessoal do Migra aí saiu e não tem ninguém aqui ao redor. Eu faço a informação, é falta quando o Jesus aí estiver totalmente pronto para iniciar o push, chamar os quatro. Positivo. Solo, o geral 9973, está pronto para o tiver questionamento. Geral 9973, corre no equipe do solo, assim que azul, até em... se livrar, está igual autorizado, puxa, é bom ataque. Entendi bem, após o trip liberar a retaguarda, está autorizado o Federal 9973. Afirma. Solo azul 2774 para o táxi, POB 57, autonomia 340, alterna Vitória, azul 2774. Azul 2774, autorizado táxi em Índia, ponte operador no 02, 198, esmol 95, negão no 09. Tente, monitora a torre no ponto de espera, 895, azul 2774. O solo agora sim, o 6224, está totalmente pronto. Xena 624, coordena com a equipe de solo, assim que a TR da azul está que se a retaguarda, liberando o pátio via Índia, autorizado 24. Salvador Azul 5001, pushback and start up. Gate 9. Azul 5001, que é pushback and start up, mas vai ter que. I call for tax. Torre, o azul 2774, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Azul 2774 autorizado, alinhar e decolar para o sinal zero. O vento é 150 graus 08 nós, o ajuste do altímetro no 0 no 9, forma pista no 0, molhada. Excelente, então está livre, alinhar e decolar da 10, 2774. Request taxi 4 hours and 12 1 to 0 on board. 5001, number taxi via India, hold point 10 hold tower 198 is 195, gate 109. Via India, hold point, with runway 101895, Azul 5001. Para o táxi federal 9973, 2 a bordo, 3 horas e 35 autonomia, alternando com Guarulhos. Federal 9973. 743, reporta na 743. Passa lá na saída do Pad 3, será o 9973. Solo, Oxalé, 6224, pronto para o time, POB de 108, alternando Salvador, autonomia de 2 horas e 30 minutos. Xenomeno 24, autorizado táxi Índia, ponte para dono 0, torre 1 no 8, espanhol 95, Kringal no 0 no 9. 118, encoxa, né? 6224. Geral 9973, 7 passos lá em azul, está no Travel 07, após segmento via Índia, ponte para dono 0, torre 1 no 8, espanhol 95, Kringal no 0 no 9. Prossegue o táxi até a Índia, no ponte para chama 2-102-95, 1-0-1-9, ajuste geral 9973. Copiou que sai de passagem azul, sideral 9973. Dá passagem ao azul, sideral? Afirma e iniciou o táxi antes. Solicitou o táxi antes do seu, ok? Ok, foi. Salvador, boa noite, Xané 6224, no ponto de espera da 1-0, pronto. Xané 6224, autorizado alinhar decolar pista no 0, retorno 20 graus, 1-9. Sente, autorizado alinhar e decolar 6224. Ok, aeronave chamando Salvador. Salvador Tower do Livre, em azul, 5001. Holding point, runway 10. Mantém position, 5001. Ok, mantém position. Salvador, Gol 1-1-3-4, com a informação Charlie, autorização para Maceió. Gol 1-1-3-4, Maceió autorizado, via Pesulu no 7, Orago direto, nível 350, saída Puca, transição Caju, curva esquerda, transponder 5045. Autorizado 350 para Maceió, Upper Zulu 1-7, Orago, quase direto, saída Puca, Aracaju. E o transponder 5045, o gol 1-1-3-4. É, volta bus, gol 1-1-3-4. Volta 1-1-3-4. Solo, boa noite, é o gol 705. Estamos no 62 já, para a transação em contra Galeão. Confirmando o número do gol, gol 1-1-3-5, é isso? Positivo, deve ter feito DLA aí já o gol. Escuta. Aqui está atrasando umas 4 horas, mas o pessoal acha que deve ter feito o DLA aí já. Só vou confirmar aqui e retorno no gol 175. Ok. 5001, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 25001. Azul 5001, clear takeoff runway 10, wind 100 degrees, 9 knots. Clear for clear takeoff for runway 10, Azul 5001. Boa noite, Salvador, Sideral 9973, ponte espera 109. Boa noite, Sideral, mantenha o ponte espera. Rolling runway 10, Azul 5001. Roger. Som. Aproximo 700. Confirmando o voo 175, o voo inicial era um repetitivo, foi feito da LR. Positivo, esse voo ele decolava às 7 da noite, se eu não me engano. Eu tô chegando agora no avião, mas falaram aí que fizeram aí algumas DLA para esse voo. Certo. Só olhando, voo 175. Escutei. Azul 5001, airborne at 36, contact El Salvador departure control 119 at decimal 35. 119 at 35, Azul 5001. O vento no aeródromo 110 graus 109. Contato com o Salaez. Ok? Tá certo então, obrigado. Será o nosso 9973 na escuta? Positivo. O senhor já está pronto para decolagem? Prefere esperar mais um pouquinho a chuva passar um pouco? Ah, já estamos prontos já. Sente, sideral 9973, autorizado a alinhar e decolar fixo no zero, vento 110 graus, 1612 a nós. Chuva moderada a pesada. Afirmativo, autorizado a alinhar e decolar 1-0, sideral 9973. Tudo aí. Chalé 6212, autorizado a chegada a Mari, desça e mantenha 050, troque para a frequência 119.35. 1-1-1-3-4, puxa acionamento na 2. 1-1-3-4, autorizado, puxa contato. Autorizado, vai fatal, 1-1-3-4. Salvador, boa noite, o gol 9030, estamos na ponto 7, autorização Guarulhos 340, a informação eco. 1030, prepara a saída da El, transição forte, aguarda a transição. Quem me escuta, gol 9030. Logo 1-1-3-4, pronto para o táxi. Tem 1-0-1 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Recife. 1-1-3-4, táxi Índia. 1-1-3-4, táxi Índia, ponte para o 0-2, 1-1-8-9-5, que nem vai o 0-1-9. Sente de táxi, ponte para da 1-0, via Índia. Chama a torre 295 ou 1-1-3-4. Informe de Zó com Campo, vento 080 graus 109, pista molhada, chuva leve sobre o campo. 868. Segundo 134, ponto de queda da 1-0. 374, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, os 134. Não, 8, baixo, 8, travou. Corrijo, não, 868, visual com campo? Visual, baixa, travando. Pouso autorizado, pista no 0, vento 070 graus, 9 a 9, atento à pista molhada, no 868. 868. Salvador na frequência 199, decimal 35. Apatango Mike é com alfa, controle. Gol 1134 ali, mantém pistão no zero. Se manter no zero, os 1134. Salvador, muito boa noite, gol 1723. Estabilizado, minha LS. No 723, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, 723. No 868, solo 51, libera a direita, solo no 211. Solo no 211. 1134, livre decolagem, pista 10, vento 060 graus e no 09. Livre decolagem, gol no 134, pista 10. Passa, mandou gol no 868. 868, estou autorizando o táxi Alfa Juliette, posição 01 no Pat 1. Alfa Juliette, posição 01, no 868. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 060 graus, 8 nós, atento à pista molhada. Sim, chegou no 723. Voo 1134, decola 53, controle no 208. Corrigindo 11935. 11935, 1134. Puxando 6212, continua aproximação, aguardando pista livre. É, chuva leve, é isso? Chuva leve, afirma. Tá. Solo 55, libera direita, solo 119, decimal 35. Corrigindo 121, decimal 1. 21, boa. Alô, Salvador, boa noite. Gol 1723, lembrando que você escuta. 723, autorizado o táxi Alfa, reportando da Tocca Juliette. Alfa, antes da Juliette, 723. Salvador, voo 9030. Prossiga. Já teria a nossa autorização? Negativa, aguardem só, por gentileza. Solo, é o 1705. Informaram pra gente aí que tá pro 00 nossa autorização. Quando a gente tiver, tamo escuta aí pra cópia. Gente, o 1175. Chegou a onda 723. Foi 723, ingresso Juliette, remota 1271. Afirmativo, remota 1271, voo no 723. Chanel 6212, solo 58, libera direita, solo 121, decimal 1. 9, 6212, lá.